Em 2017, a Liga Portuguesa contra o Cancro deu início, a nível nacional, de um projeto chamado Os Super Saudáveis, que se dirige às crianças do primeiro ciclo e que conta com a parceria da Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral de Educação e Associação Portuguesa de Nutrição. É um projeto, ainda ele próprio, uma criança, e a Liga sente necessidade de realizar um projeto piloto mais estruturado, de forma a ter com ele o envolvimento das forças da comunidade, das forças vivas da comunidade. Portanto, a Câmara Municipal, a escola, os pais e os encarregados de educação. E nada melhor que Oliveira do Hospital, pela mão da sua vereadora, doutora Graça, na sequência do projeto Dou Mais Tempo à Vida, e, portanto, é uma solução e pareceu-nos realmente o caminho certo para seguir, esta problemática. Regra geral, o projeto visa intervir na promoção de comportamentos de saúde, pelo que iremos iniciar hoje um curso de formação de professores, visando a aquisição de competências adicionais de prevenção de cancro. É a nossa expectativa que toda a comunidade se envolva neste projeto, com o mesmo nível de empenhamento que assistimos durante a sua preparação. Isto para o bem das crianças desta comunidade e em prol de um futuro mais saudável.